Panorama Agrícola para 21 de setembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 21 de setembro de 2011. O ditado de hoje é: tenha paciência. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma entrevista especial sobre o Juro Zero, que avança e beneficia o produtor rural aqui em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. A sua geladeira é antiga? Então descongele-a a cada 15 dias. Isso vai economizar energia e você poderá ter alimentos mais saudáveis. É hora das notícias. Acontece hoje em Frei Rogério o primeiro encontro municipal de educação ambiental e de energias alternativas. Promoção da EPAGRE e Cressol de Frei Rogério com apoio da Prefeitura. Na programação, palestras sobre bioconstrução, construção de biodigestor e carneiro hidráulico, além de visita a propriedades. O objetivo é provocar o debate para o uso racional dos recursos naturais. Hoje, quarta-feira, encontro de educação ambiental e energias alternativas em Frei Rogério. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e o Banco do Brasil, em Santa Catarina, assinaram uma série de termos de cooperação e protocolo de intenções. Entre eles, um que beneficia os projetos estruturantes do Santa Catarina Rural. 18 projetos estão em andamento e 4 deles há necessidade de empréstimos da contrapartida dos produtores rurais. O Banco do Brasil tem 50 milhões em créditos para serem contraídos empréstimos com juros relativamente baixos a esses empreendimentos. Outra assinatura entre o Banco do Brasil e a Secretaria foi a do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC. Um dos primeiros produtores rurais no estado a assiná-lo e ser beneficiado é Luiz Antônio Toso, que vai investir em tecnologias ambientalmente mais limpas em fazendas no Mato Grosso. Família Toso tem também empreendimentos rurais na região de Chapecó. Por ocasião desse evento de assinatura de contratos entre a Secretaria e o Banco, o secretário da Agricultura, João Rodrigues, informou que mais de 300 animais morreram em Santa Catarina, no Alto Vale, por conta das últimas cheias. E houve prejuízo também em pastagens, insumos da cebola e em hortifruti granjeiros. No final de setembro, o secretário João Rodrigues irá a Guaraciaba pagar indenizações de produtores rurais que perderam animais no tornado de 2009. Nessa ocasião de assinatura de contratos também, houve a apresentação de um balanço do programa Juro Zero da Secretaria para a Agricultura e a Piscicultura. Em menos de 3 meses, mais de 300 projetos já foram contemplados com o Juro Zero. O diretor de Agronegócio e Cooperativismo da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, Paulo Fondoconal, explica como o produtor pode ser beneficiado pelo Juro Zero. Tão logo, tá, o empréstimo for contratado, o banco liberar o financiamento e o produtor comprovar a aplicação do crédito, a EPAGRE nos manda então um laudo dessa comprovação junto com a cédula, né? Nós calculamos o juro. Quando eu digo nós, é a Secretaria da Agricultura, calcula os juros incidentes sobre todo o período, né, de vigência do financiamento, né? Se forem três anos, sobre os juros de três anos, cinco anos e assim por diante. E esses juros são pagos, tá, de uma só vez ao produtor. Portanto, desse momento em diante, o produtor paga só o financiamento principal sem juros. Essa é a responsabilidade da Secretaria. Estamos conversando com Paulo Fondoconal, que é diretor de agronegócio e cooperativismo da Secretaria da Agricultura e Pesca. Com relação, diretor Paulo, à pesca, o setor da pesca tem acessado também o juro zero? Pouco por enquanto, pouco. Mas o pescador, enquadrado, tá, dentro dos critérios do PRONAF, ele tem todos os benefícios e toda a possibilidade de usufruir desse programa. Perfeitamente. Para que o ouvinte, seja ele produtor rural, agricultor familiar ou pescador que estiver nos ouvindo, o senhor poderia dar um passo a passo aí? O primeiro passo é a aptidão do PRONAF, o segundo é procurar um escritório da IPAGRE, é isso? Primeiro procure, claro, em primeiro lugar ele tem que ser um produtor enquadrado no PRONAF. Esse programa ele visa efetivamente beneficiar o nosso pequeno produtor. Ele deve procurar os escritórios locais da IPAGRE, que vão instruir então uma proposta, vão ver da viabilidade. E uma vez então verificado essa situação, o escritório local da IPAGRE vai encaminhar a solicitação à SDR, à Secretaria de Desenvolvimento Regional, que vai ver, entende, se evidentemente ainda existem limites, e se o projeto está enquadrado dentro daquelas três prioridades de cada secretaria regional. Devolve esse projeto então para a IPAGRE, que por sua vez então encaminha o projeto para o banco financia. Efetivamente, o produtor tem que ter o cadastro no banco, ele tem que estar adimplente com todos os programas ou com qualquer programa executado pela Secretaria da Agricultura ou de ordem governamental, portanto ele não pode estar inadimplente. Bem, aí o banco efetivamente vai analisar a proposta, vai financiar a proposta, vai elaborar a cédula, o produtor vai assinar e vai liberar, então o banco vai liberar o recurso para o produtor, que vai aplicar então o recurso no objeto fim do financiamento. Se for, por exemplo, pode ser uma construção de um açude, uma construção de uma cisterna, então ele tem que comprovar que ele aplicou o recurso nesse investimento. Ele vai ao escritório da IPAGRE, a IPAGRE vai lá, faz uma fiscalização, vê se o recurso efetivamente foi bem aplicado. E uma vez comprovado isso aí, ele emite um laudo muito simples, devolve este laudo junto com a cédula para a Secretaria da Agricultura, que faz o cálculo dos juros. Paga para o produtor o juro. Não é burocrático, evidentemente isso tem um período para que se cumpra pelo menos as grandes formalidades, mas o que se espera é que esse processo efetivamente não demore muito. Quando muito, vamos pensar algo em torno de 30 dias, 45 dias, desde a primeira visita do produtor até a liberação do recurso. Salvo se for um investimento que demora mais tempo para se realizar, aí pode demorar um pouquinho mais. Mas não por causa da burocracia, sim por causa da execução do projeto. E quais são as áreas prioritárias? Água. Questão da reservação da água. Cisternas, açudes. Cisternas, açudes. Captação da água da chuva. Captação de água da chuva, tanto para projetos coletivos como para projetos individuais. No caso de projetos, outros projetos, o que o juro zero, ele efetivamente beneficia. Quais são as linhas de beneficiamento? Produção de carne e leite a pasto, mecanização agrícola, projetos de agregação de valor, pastagens, melhoria de pastagens, aquisição de animais, sistemas, por exemplo, de prevenção de granizo, coberturas, mantas, telas de cobertura de pomares, aquisição de ordenhadeiras, material, botijões de sêmen, com todos os equipamentos para melhorar geneticamente os animais, Não há praticamente limite. Eu diria o seguinte, que aquilo que o Pronaf financia, o juro zero subvenciona. A exceção, como já frisei, de tratores, e veículos e passeio, evidentemente que não, mas tratores, macrodrenagem, serviços de macrodrenagem e florestas, esses estão fora. Os demais, enquadrados no Pronaf, são objeto de financiamento. Então é grande o leque aí de oportunidades para o produtor junto ao programa Juro Zero da Secretaria de Agricultura e da Pesca, é isso? É grande, é enorme, muito abrangente. Agradecemos, nós aqui do Panorama Agrícola, programa de rádio da IPAGRE, ao diretor de agronegócio e cooperativismo da Secretaria, Paulo Fondoconal. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso para todos nós. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.